Juliette, eu interrompo, eu afirmo. A sua decolagem será via Momo, a sua saída é Momo, transição VATAP, sem passar em cockpit. Aguarde aproximadamente mais um minuto para a sua decolagem. 704, autorizado a decolar da pista no 0, vento 1, 70 graus com uma dúzia de nós. Autorizado a decolar, 704. Salvador, bom dia, 5975 do aeroporto de Santa Ana, 0 está pronto. 5975, bom dia, autorizado alinhar e manter na pista 0. Pode confirmar para o 5975. 5975, autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Alinhar e manter na zero, 5975 aí. Azul 2704, decolado aos 3, correção aos 28. Chama agora o controle Salvador na frequência 1.9.8, tem um bom voo. Confirma, 19.8 ou 08? Correção 1.20.8, chama bom voo. 208, continua muito fácil. Controle Salvador, bom dia, 2704, decolou, passou 1.500. 2704, bom dia, contato radar, se mantém o negativo 370 na saída PUCA. 370, saída PUCA, ajuda 704. Chama. 975 autorizado a decolar da pista 10, vento 170 graus com uma dúzia de nós. Chama o centro Recife, a frequência 125.45, alternativa 126.85. 5973, chama Recife 12545, até no 2085, bom dia. Zero 92 vista para 2006, autorizado em LSFP, reporte estabilizado. 2073, reporte estabilizado, perdão. Rio 5975, decolado 230, chama agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado, vai trabalhar. Jogou 233, pronto, quanto cara da 10? Jogou no 233, autorizado a alinhar e manter na pista 10, reporta que vai aguardar aproximadamente 4 minutos para sua decolagem. Entre o 233. De voo 330 via saída Momo. Vira saída Momo 33059-75 da Rio. Opa, Juliette, Hotel Romeu, autorizado a decolar da pista 1-7, vento de 1-60 graus com 1-1-NOS, que é legal no 020. Paz Juliette, Hotel Romeo, decolando aos 3-2, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Bom voo, papo. Passarei do 223, ponto de espera, pronto. Passarei do 2223, bom dia, mantenha um ponto de espera, pistão 0. Mantendo. Bom dia, contato Sadat, mantenha o nível de 120, cumprindo o perfil da saída da mão. Comando 233 autorizado a decolar da pista no 0, vento 160 graus com uma dúzia de nós, que é negal no 020. Livre decolar está no 0, voo no 233. Pista na 85. Recife 2545-2685, azul 2704, bom dia. Afirmo 2223. Celeiro 2223 autorizado a alinhar e manter na pista no 0. Autorizado a alinhar e manter o 2223. Salvador 5974 da Rio, pode voar para o Tida, presente. Recife 5975, aguarde coordenação com o centro Recife, inicialmente mantém a mão no colo, porque tem um tráfego prosseguindo no setor norte para Salvador. Recife 5975. Eu vou ir direto do destino. Autorizado a decolar da pista 1-0, vento 1-6-0 graus com 1-1 nós, que é negal no 020. Autorizado a decolagem por 2-2-3 da passarela. 502 para 2006, é um Boeing 738. 1-0-9-2, informa o tráfego nessa posição de 1 hora, 7 milhas, cruzando 2700 pés para 1-2-0, é um Cirrus. 1-0-9-2. Controle Salvador, bom dia, 1-2-3-3, a gol. 1-2-3-3, bom dia, contato radar, se manter o jogo 3-6-0, na saída Arbo 1. Arbo 1, no gol, 1-2-3-3, alguma chance de voar alerta? Bilhete, eu tô com meu aguarde para a sessão. Passarei do 2223, decolado aos 36, acione 5146 e chame controle Salvador na frequência 120.8. 5146, na saída Abo 1 para o nível de voo 180. 5146, Abo 1, informa que não cumpre a restrição superior. Está livre da restrição. Está livre da restrição, passarei do 2223. Alta 5, voe a Buco. A Buco, 5975 da Rio. Chegou no 092, trafegou avistado agora, que negão no 0, no 020. Impulso autorizado, senhor. Questão do zero, vento de 160 graus com 1 no 2 nós. Impulso no meio, vamos 0 no 2. Impulso pintão no 0 no 0 no 2. 0 no 0 no 2. Fica 975, chame o centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alternativa 26, decimal 85. 2545, 2685, obrigado, bom trabalho, bom final de semana. Bom voo. Lógica, prossiga. Chame táxi. Turno 092, sala 140, livre a pista direita, chame solo Salvador, 121 decimal 9. 219. 2223, voe Elefo. Na proa de Elefo, 2223. Salvador 755 com a... Com a 755 na proa de Alagoinha, para chegar até ponto, desça via para 4006, o ajuste é no 020. Vizinho, via 4000, gol 755. Alô 233, chame o centro Recife na frequência 126.0, alternativa 22.8. 260.1228? É 28.8. 288, obrigado. Controle, quando possível, coordenar pro do destino pro 2223, por gentileza. Ei, te aguardo. Autorizado Vitória da Conquista pro 2223, grato. Estabilizando o 5453. 5453, chame Torre na frequência, tirando 8, decimal 95. 85, Torre, 5453. Torre, Salvador, bom dia, 5453, estabilizando. 4753, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. 4753. Então, 4753, tráfego avistado, autorizado com os pistão 0, vento 170 graus, 09 nós. Seja altímetro 1020 no momento. Repouso na 10620, 4753. Salvador, bom dia. Azul 4981, tá frente da Lima, descendo 1 metro. Azul 4981, bom dia, terceiro dia, chegada bom, 04006, o ajuste é 020. Dia Ponte, para o destino 0 com 1020, Azul 4981. 755, deixa para 2006, do ajuste 9020, autorizado e LSQ, reporte estabilizado. 2000 pés, 2020, autorizado, procedimento vai chamar estabilizado. Sua paz de leite até o meu, chame o setor Recife, frequência 126, decimal 0, alternativa 122, decimal 8. Caso 2783, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinha e mantém na 10, o azul 2783. Autoriza o ingresso via Charlie? Afirma, autorizado ingresso via Charlie. Via Charlie, ingressando, 2783. Sala 4753 no solo aos 49, a livrar a pista no controle solo na frequência 121 decimal 9. Direito 29, é 1, bolinha. Azul 2783, autorizado decolagem pistão no zero, vento 970 graus, 129. Autorizado decolagem da 10, azul 2783. Leu a passarela do 2223? Siga. Você licita o 160 como sinal? Passarela 2223, sim. Siga, mantenha 160, informe ao centro Recife, na frequência 126 decimal 0, alternativa 122 decimal 8. 1260, 1288, centro Recife, boa. Decolado ao segundo, chame o controle Salvador na frequência 120 decimal 0. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o azul 2783, decolando o sexto. Azul 2783, bom dia, contato radar, supervia, saiu do Elefa 1 no alfa para o nível de voo 160. Elefa 1 no alfa, subindo 160, 2783. Está passando o Mike Fox para a Serra. Está passando o Mike Fox para a Serra, torre. Ela vai ser para o seu ó. Papa tá o mais foco pra você achando pro táxi. Capacista azul 491. Thank you. Ele? Azul 4981 tem o campo à vista. Azul 4981. Sim, senhor, vai botar algum mic para a Foxtrot Serra? Afirmo, senhor. Autorizado até o ponto de espera. Autorizado o taxi até o ponto de espera, papá. Mic para a Foxtrot Serra. Geral 9970, ponto de espera, 10 para nós. 9970, mantém o ponto de espera. Tem o ponto de espera, geral 9970. Estabilizado, bom, 755, tô falando. Lá 755, chama aqui na frequência da noite, sinal 95. 095, bom. No 4981, desça para 2000 pés, o ajuste permanece autorizado em LSFC e reposte estabilizado. Reposte estabilizado, 2000. Confirmando 1020, o ajuste. Afirmativo. O Mike Fox Trot Serra, autorizado o cruzamento, reporta Taxi Quebec. Autorizado cruzamento, reporta Taxi Quebec, Mike Fox Trot Serra. Foram 755, copiou? É negativo. Ó, 755, estabilizado. Gente, autorizado o pouso pista no zero, vento no 60 graus, 119. Foram 755. Repouso, no zero. Então, Mike, Fox Trot Serra, taxi via Mike Lima, reporte Lima, no solo Salvador, 121, desse Mauro. Eu tenho Mike de Mike na Lima, que chama Oro, no reporte Mike Fox Trot Serra. Verão 9970, visual com bug da Gol na curta da piscina zero. Afião. Verão 9970, após a passagem do bug da Gol na curtíssima, autorizado a linha e manter a piscina zero. Após a passagem da nave, a linha mantém. Verão 9970. A Duna está presente, o azul 4981? Autorizado. Está presente, Duna. No solo 58 livrar, fechando o controle, só na frequência no 21, desceu 9. 219, Decolado 970, autorizado decolagem pistão a zero, vento no 50 graus, 1-2-2. Livre decolagem, federal 9970. Mais Foxtrot Serra. Gente, eu mais Foxtrot Serra, mantenho a ponte espera do 1-0. Navio 4981, Michele Torres, frequência 198, decimal 95. 1895, senhorita. 9970, decolada 11100, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Normal, controle 208, bom dia. Bom dia. É um Golf Kilo Oscar, reporte no ponto de espera da Papá. Azul 4981 na escuta da torre? Afirmativo, já ele chamar a senhorita. Azul 4981, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 1-0, nós, ajuste de altímetro no momento, 1-0-2-0. Livre pouso no 1-0, ajuste no 1-0-2-0, confirmando o vento? 160 graus, 1-0, nós. 1-60 com beado. Adam Golf Quilosco, autorizado cruzamento 1735, Quebec, Mike, na Lima, chame o Sol, 121.9, Oscar Golf Kilo. Corrigindo Golf Quilosco. Apatango, mais Foxtrot, autorizado a linha e manter pistão a zero. Autorizado a linha e manter pistão no zero, mais Foxtrot. Azul 4981 no solo 04, olhe para a pista, me controlação na frequência 121 decimal 9. 309, olhe Azul 491. Apatango, mais Fox Trot, se é autorizado a colagem pista 0, vento 170 graus e 0 nós. Tango, mais Fox para a Terra, decolado ao 05, chama o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, decimal 80, mais Fox para a Terra, bom dia, Zero. Bom dia. Controle Salvador, meu cordial, bom dia, o Papatango, Mike Fox para a Terra. Batango Mike Fox Trot Serra, recebe manter o nível de 190 via saída Conde. Vamos manter nível de voo 110 via saída Conde, é o Mike Fox Trot Serra. 09970, chame C35, frequência 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85. 2545, 2085, bom dia. 2783, chame C35, na frequência 126, decimal 0, alternativa 28, decimal 8. O azul chamará 1260, alternando 1288, bom dia. Passa agora 192 para 150, formação Mike. Goiânia 312, bom dia, acione identificação, autorizado via chegada Bomed 1, para nível de voo 050, o ajuste no 020. Nível 20, 050, via, só me autoriza para na voar no Protipap, por gentileza? Obrigada, Protipap. Obrigado, Itap, hoje a 63, boa noite. Controle, Mike Fox Trot Sierra. Que sim? Excelente, senhora, quando ela com Recife, o Mike Fox Trot Sierra solicita alternar o destino para Sierra Bravo, Kilo Golf, Campina Grande, na presente, no nível de voo 190. Excelente, Mike Fox Trot Sierra, aguarde coordenação. Tá aguardando, senhora. Batão, o Golf Kilo Oscar decolado 11-1, chame controle Salvador na frequência 120-80. 108, Golf Kilo Oscar. Controle Salvador, Papatango, Golf Kilo Oscar. Papatango, Golf Kilo Oscar, contato radar, soltar o nível de voo 190, via saída Conde. 190, saída Conde, o Golf Kilo Oscar. O Minecraft SA solicita... Está presente, manter o nível de voo, subir e manter o nível de voo 090 como final. Presente, mais espacial, se não manter o nível de voo 090, estamos coordenando com o centro para mudar todo o destino. Gente, graças a Deus, vai subir o nível de voo 090 aguardando, Mike Fox Trot Sierra. Controle, o Golf Kilo Oscar, solicita-se positivo para direto de China, conforme é o plano. Golf Kilo Oscar, mantendo a saída. Até a saída aí, né? O Golf Kilo Alfa. Escuta só. O centro autoriza a modificação do destino para a Serra Brava Kilo Golf, nível final 090, após Conde autorizado voar direto destino. E mude o código transponder para 5150. Bem, está presente autorizado a mudança de destino para a Serra Brava Kilo Golf e no nível de voo 090. Estacionado 5150, mais código para Serra. Papai Romeu até Romeu Golf, vento Salvador 170 graus 12 nós, ajuste altímetro 10120, reporte fora do solo. Testa para o meu até o meu Golf, decolado ao 58, autorizado pro rumo Whisky. Chame quando você vai na frequência 120.80, corrigindo ao 18, foi seu decolado. Vai chamar controle 1208 até o meu Golf. Golf, mantenha sob regras visuais, 500 países na escuta permanente de controle. Vai manter regras visuais na Oi, Salvador, bom dia, 6312 da Oxa, estabilizado, final do X-Ray, piso 10. 6312, chamou o autorizador. Afirmativo, bom dia, senhorita. Sinal do EXO ainda no zero. Sinal 6312, bom dia, tráfego avistado, autorizado pelo pista no zero, vento 1950 graus, 190 nós. Ajuste altímetro no 020. Afirmativo, autorizado pouso, pista no zero, hoje é 6312. Salvador, bom dia, tá 3304, informação Mike. 3304, bom dia, sendo identificação, autorizado via chegada Golf para 4006, o ajuste no 020. Sempre via 4000, 1020, solicita o WISC. 3304, nós o centro será autorizado.